E agora com vocês, o meu pai, o nosso mestre Gilmar. Chegou o grande e inesquecível dia. E a volta do DJ que o Pará consagrou. O mestre. DJ Gilmar. DJ Gilmar. Santos está de volta. Eita. Fala, Gilmar. Alô, meu povo! Alô, Caçota! É aqui! É pra agitar, galera! Vamos nessa! Oi! É o lendário? É pra curtir, é pra agitar, é Rubi! Estou aqui pra você curtir e recordar. Sou Gilmar, adoro rimar. E vamos agitar. Oi! Alô, Nado Silva. Lendário na área, filho. João Boy. Esse é o nosso lendário. Novo Rubi. Sim, Gilmar, tô gostando. DJ Gilmar. É o lendário. É aqui! Sinta o som dentro de você. Novo Rubi. Mais completo do que nunca. É aqui! Rubi! Alô, Tio Boy! Nosso lendário Rubi! Alô, Búfala! A nossa equipe! Esse é o Rubi que veio realmente para resgatar a tradição do Pará! Rubi lendário com a volta do Gilmar! Pra lá e pra cá, é aqui! Você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando. É verdade, gostosa. de você. Rubi Saudade. A experiência e o talento. DJ Gilmar. Só pra aquecer, daqui a pouquinho vamos ficar bem agarradinho. Né, Quadri? Grande Celso do Rubi, abraço. Grande amigo Valde, Marceline. É aqui, é Rubi. É o lendário pra você curtir e recordar. Então agora, assim, é o Rossi. Se você for não esqueça da esteira do chapéu. O rosto do Rubi. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Tão bom, é tão bom. Quando você Vanessa e Vavá, será? E o artesanato do meu Recife mas parece coisa lá do céu. Alan Sedutor e Diego Mesquita. Assim tá melhor, mais flat, né? Pois as praias e o sol de Recife são a todas as praias e o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. Teu olhar, esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Tu sabes, filha. Teu andar, esse teu andar. Capitão Farofa. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de nha, nha. Será? Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, esse teu olhar. Grande estúdio do Rubi aqui ao lado, e temos CDs do Rubi à venda pra você curtir, recordar, continuar pra lá e pra cá. Teu andar, esse teu andar. E um beijo às primas lendárias Edna, Glória e toda a equipe. Naldo Silva e esposa curtindo o lendário. Você não tem coragem de falar. Paulinha lendária, um beijo do Gilmar. De me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. O mestre DJ Gilmar. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem, e eu não posso fugir. Calendário. Nos verdes campos que andei, fui procurar só em maior razão pra te amar. Esse é o nosso Rubi lendário, pra você dançar com o Gilmar pra lá e pra cá. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Um abraço ao Tinho e a Ivanete, curtindo o Rubi. O som das estrelas. Seja uma estrela, siga essa estrela. Rubi. O som mais claro da Amazônia. Aqui com a gente, ao meu lado, meu colega da rádio Metropolitana FM, a voz mais bonita da metrô, hein? Erinaldo Silva, que apresenta os begueiros da metrô. O horário antes do meu. Alô, Naldo, aqui ao lado, filho, seja bem-vindo o nosso lendário. Esse é um cara que eu admiro bastante. Ligue lento. Alô, Gilmar, lendário, tá bonito demais. Olha, eu tenho até fã-clube aqui, Belzinha, aqui as meninas, olha. Eu queria chamar um palavrão agora pra homenagear a menina lá, mas não pode, né, Gilmar? Gilmar, tá legal demais o lendário, parabéns. Já te dei mais de 10 vezes. Parabéns hoje por todo esse empreendimento, por toda essa estrutura que tá o lendário Rubi. Tá legal demais. Tá com a cara do Rubi e com a volta do papidense do Gilmar. E olha, com as luvas. Ah! É lendário! É Rubi, é poderoso, meu amor! E o Rossi? Quando? Quando você quiser voltar. Volta, filha. Estou a lhe esperar. Com todo um grande. Um abraço à comitiva Copo Sujo. É o Anderson, Andréia, 100% saudade. Foi você quem me deixou. Pensando em encontrar um amor maior que o meu. Val Lendária, um beijão, filha. Senhor Osvaldo, um abraço. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. É o Rossi. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor. Esquecer aquele teu antigo amor. Será que sim? Procura esquecer, querida. Leite Lorde, um abraço do Rubi. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Cleve do Maluco Lanche, aqui ao lado. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. Alô, Julião, abração, filho. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Atenção, Eric, que comparece aqui com a Eva. Gente, hoje, domingo, vamos ao Teo Balneário Paraíso das Pedras. Segunda-feira do Imperial dos Jurunas. Quarta-feira, Caribe. Quinta-feira, da Step. Que tal agora, pra você recordar? Bem light. É o nosso juramento de Iriade. A Iglesia. É lendário, Rubi. Não posso ver-te triste, porque me mata. Meu semblante infeliz, meu doce amor, me causa pena o pranto que tu derramas, e se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristece. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, prometes sobre o meu peito inerte deixar cair

não maltrate mais meu coração. Alguém lembrando da época do Calabazu, na época. Eu, tu sabes, não suportaria de perder de novo nossa paixão. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo doce paixão. Esse é o lendário Rubi, um abraço ao Bigotinho da Via Show. Não suportarei ficar longe de você. Naldo Silva, já aqui ao lado. É verdade, filho. Belzinha das passageiras do Rubinho. Onde você for, Marcelene e Valder. Eu irei. Vanessa também. E Vavá, será? Vou seguir seus passos. Vou pegar no pé. Sem chulé. Vou fazer de tudo pra não me perder. Vou fazer de tudo pra não me perder. Um abraço aos passageiros do lendário ao lado. Queres tu saber? Queres tu saber? Por quem mandado e quem foi? Alô, Cresta Saudade? Aqui no da Pororoca. Na época. O seu mais novo rapaz. Aqui no e a Morena Digital. Equipe da DX, tu sabes. Que existe sem par. Aí, búfala. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. Equipe Exclusão do Lendário, sempre ao lado. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Pra nós dois. É lendário Rubi. Vamos ouvir minha minha canção. Os seus olhos vão brilhar, meu bem. Calendário. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Alô, Tio Boy. Em seu pensamento eu vou estar. Silva ao lado da Búfala. E a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Peça ao DJ pra repetir. Feche os olhos pra sonhar. Carrinho e o Joe Boy. Papo e dance, né, filho? E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Gilson e Patrícia ao lado. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Que prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Uma transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Grande apito do Rubi, sempre com a gente. Vai, apito. Se eu te chamei em vão. Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi, ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. Claro que sim. O corpo todo estremece com vontade de nhanha. Filha, tu sabe, nhanha é tão bom. A moçada no salão até parece que vai voar com o som do Rubi. Alô, Rubi das Estátuas. É aqui, de novo. DJ Gilmar. É lendário Rubi. Você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando. Quando você chega numa festa e ouve... Grande Tota! E Tota, um abraço, filho. Ele é o Todo-Poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de nhanha. É tão bom, muito bom. A moçada no salão até parece que vai... Será, Vavá? Com som do Rubi. Ai. Com som do Rubi. Rubi, Rubi. Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Pra mim e pra ti. É o nosso som. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar outro igual. Nunca. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Nossa, só Rubi. Rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. O som das estrelas. Seja uma estrela, siga essa estrela. Rubi. O som mais claro da Amazônia. É verdade, aqui é... É lendário Rubi. Nosso som. Este é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar... Aí, garçom, trazendo o balde de cervejas aqui ao lado do lendário. Oi, filha, você gosta? Sim, Gilmar, tô gostando. Grande Celso do Rubi, ao lado. Tu sabe, esqueci, há muito tempo, né? Nosso lendário aqui. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá. Seus amigos me falam. Vê se me deixa em paz. Vou sofrer, vou chorar. Avisamos que tem Rubi hoje, domingo, em Marituba, Balneário, Paraíso das Pedras. Segunda tem Imperial. Quarta-feira, Caribe Show. Quinta-feira, Asdefa. Alô, Kelly Ki, um beijo pra ti. Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Prima, prima. Tu sabes, vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superando o que você deixou aqui dentro de mim. Leite Lorde, Gato Negro, Everton, Cleito, os passageiros da nave. Aqui no nosso. O lendário. Só nem pensar, hein? Atenção lá, Dielcio, comparece ao lado. Esse é o nosso lendário. É aqui. Opa! É o lendário. Vamos nessa. São Estopa, retratista do Rubi. Nosso lendário. Olha, nesse vavá, será? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Tá valendo, né, filho? Sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução. A produção esqueceu do painel de trás hoje. Agora.